o flautista de Hamelin. A Pitúrias, a cidadinha de Hamelin, tinha tudo o que uma comunidade pode desejar. Indústrias não poluentes, trânsito ordenado e uma equilibrada diversidade etno-religiosa. Com efeito, as sociedades... Com efeito, as autoridades municipais tiveram artes de legislar e afugentar para longe todo e qualquer elemento que impedisse os cidadãos levarem uma vida boa e sensata. Todo e qualquer elemento, ou quase, porque persistia o problema do Parque dos Atrelados. O Parque dos Atrelados, às portas de Hamelin, era um estorvo cívico. Não constituía só um espetáculo deprimente para a vista, com as suas viaturas ferrugentas e os montes de lixo acumulados por todo o lado. Nele viviam também alguns dos indivíduos mais irrecuperáveis e regeneráveis que imaginar se possa. Assassinos de animais não domésticos, antigos clientes do sistema profissional e motoqueiros de todo o terreno. Com os seus moinhos de vento e de plástico, a sua música aos berros e as suas alcoólicas zaragatas de fim de semana, provocavam arrepios na espinha a qualquer cidadão responsável. Um dia, no rescaldo de uma gincana particularmente desordeira pelas veredas do Parque dos Atrelados, as autoridades municipais tiveram uma reunião. Após debate acalorado, decidiram que era preciso acabar com o Parque dos Atrelados, custasse o que custasse. Mas não tinham qualquer ideia de como consegui-lo sem ignorar ou violar os direitos das pessoas que lá viviam. Finalmente, e ao cabo de nova dose de oratória, resolveram delegar tal preocupação, uma vez que já estavam sobrecarregados com outras mais importantes, como por exemplo a desvalorização dos terrenos municipais. Por isso, as autoridades decidiram pôr um anúncio para recrutar alguém que lhes resolvesse os problemas. Pouco depois de o anúncio ter saído, apareceu na cidade um homem bem dotado de estatura e de peso, superior à média da altura que tinha. Usava umas roupas combinadas de forma nunca vista nem imaginada, e os seus ademanes, bem como o timbre agudo da sua voz, eram absolutamente vulgares. Embora parecesse vindo de um mundo diferente, mas não desigual, conquistou a confiança dos autarcas desesperados. Sou capaz de libertar a vossa cidade dos habitantes do Parque de Atrelados, disse o homem super esquisito. Mas tenho de prometer-me que me pagam 100 moedas de ouro. Os autarcas estavam tão desejosos de ver resolvido, de vez, tão desagradável o problema que logo aceitaram as condições. Quanto mais depressa o Parque de Atrelados fosse eliminado, mais depressa podiam regressar à sua postura progressista e de abertura de espírito. E o homem super esquisito deu início aos trabalhos. Meteu as mãos na mochila costada e de lá tirou um sofisticado equipamento compacto de gravação. As pessoas que se juntaram à sua volta observaram com interesse enquanto ele metia bobinas de fita, manejava botões e verificava níveis sonoros. Depois, começou a cochichar coisas para o microfone incorporado no equipamento. Ninguém conseguia perceber exatamente o que dizia, já que o homem não parecia dizer coisa com coisa. De repente, parou de cochichar, pôs-se de pé e comunicou aos autarcas que precisava de uma caminheta com amplificação sonora. As autoridades precipitaram-se na busca da satisfação de tão estranho pedido. Conseguiram descobrir um veículo com aquelas características no Departamento de Biodiversidade Pública e entregaram as chaves ao homem super esquisito. Este subiu para a caminhonete e arrancou, depois de ter inserido no sistema sonoro a K7 que estivera a preparar. Foi toda a gente atrás da caminhonete para o Parque dos Atrelados. Em breve, começou a sair música sobre os falantes do veículo que descolava em marcha lenta. Predominantemente música popular, mas também um ou outro clássico, uma balada das Bandas Verdes. As autoridades municipais estavam intrigadas, mas logo repararam nas pessoas que saíam das suas caravanas, oficinas e tavernas. Essas pessoas exibiam uma expressão vítima e falavam sozinhas enquanto acompanhavam às discussões o carro de som. Vou arranjar um emprego, dizia uma delas. Vou lhe dizer que na morte estão a admitir pessoal. Eu vou ser profissional de trator, dizia outra. E uma terceira perguntava: vocês acham que eu posso ganhar a vida oferecendo-me como voluntário para experiências de mim? As criaturas do Parque de Atrelados foram atrás da caminhonete que lentamente se dirigiu para fora da cidade. Não tardou que aquelas e estas desaparecessem na origem. Facto saudável pelas autoridades municipais funcionaram. Viva! Cerca de uma hora depois, a caminhonete revistou e já se consegue. Guiem-nos todos até à via rápida, disse o homem super esquisito enquanto se apiava do veículo. Lá ficaram a piboleia para qualquer sítio menos rápido. Agora o Parque de Atrelados está desocupado. Podem usá-lo como quiserem. Ótimo, ótimo, disse uma das autoridades que servia de porta-voz. Agora, aqueles que foram, podemos arrancar com o projeto do Centro de Reorientação para Refugiados do Terceiro Mundo. Muito favor de pagar as 100 moedas de ouro que me prometeram, que eu quero ganhar a minha vida. Bem, sabe, Alan está a tentar criar uma economia baseada no capital humano e não a pura e simples exploração dos recursos físicos. E, portanto, com esse objetivo, gostaríamos de oferecer-lhe uma caderneta de senhas que lhe dão acesso, em Hamlin, a serviços como massagens grátis e seminários sobre a forma de libertar a criança que há dentro de si. O homem super despedido ficou agora zumbido. Vocês prometeram 100 moedas de ouro, disse visivelmente irritado. Portanto, ou me pagam ou sofrem as consequências. Se o senhor quer admitir-se da sua responsabilidade, tornar o mundo mais justo, o que é o portador? É lá consigo. Vamos ter de pagar em obrigações do doutor municipal de Hamlin, que são resgatáveis por uma percentagem significativa do respectivo do valor facial em muitos postos de câmbio e lojas de bebidas das cidades vizinhas. O homem super esquisito fez uma pausa, soltou uma gargalhada cínica e assustadora e voltou a subir para a caminhonete. Antes que alguém conseguisse detê-lo, desatou de percorrer todos os bairros de Hamlin. À sua passagem, a caminhoneta lançava para o ar uma música estranha e aguda que ninguém conseguia identificar. Pouco tempo passou, até que as crianças de Hamlin começassem a surgir das casas dos jardins de infância. Com expressões vidradas, deambulavam pelas ruas. As autoridades municipais ouviram-nas dizer umas às outras, com ar sério e convicto: o mercado livre é o único caminho seguro para dar às pessoas o incentivo que elas precisam para a construção de uma sociedade melhor. Disse uma das crianças: temos de respeitar o direito das pessoas a preservarem a pureza étnica dos seus bairros. Disse outra: a nossa única obrigação enquanto sociedade é garantirmos a toda a gente um espaço de recreio que seja plano. Disse uma terceira. Quando as crianças da cidade começaram a formar clubes de tiro e grupos de protesto contra os impostos, as autoridades municipais perceberam, com tristeza, que todos os seus anos de cuidadoso planeamento social não tardariam a ficar reduzidos a zero. No dia seguinte, encontraram a caminhoneta com a instalação sonora nos arredores da cidade, mas do homem esquisito a quem tinham passado a perna, não havia o mínimo sinal.